apologize for another day. Estamos sendo transportados agora para um mundo diferente. Um mundo onde o desafio é sobreviver. Sobreviver aos intensos perigos que rondam suas vilas. Onde valorosos guerreiros e suas espadas se aventuram em busca de tesouros. Onde a magia impera e magos e feiticeiros lutam por poder. Que sem que eles percebam os corrompem cada vez mais. Um mundo assim, é claro, não podiam faltar os heróis. Homens que abandonam o aconchego dos seus lares e entregam suas vidas para aventuras. Homens esses são como os heróis que eu tenho ao meu lado. Como o grande Arcan de Trimera. Boa noite, sou Arcan, filho de Arton, defensor da cidade de Trimera. Estou aqui com minha espada e meu escudo para defender o Rock. Beck Ardigan. Sou o Beck Ardigan, sou o defensor do... O filho de Fafnir. Eu detenho a jurisdição do norte. Aqui os fracos e oprimidos sempre terão um ombro amigo, uma massa e um escudo para protegê-los. Smirnoff. Eu venho de uma terra distante, onde tudo era decidido na porrada. Eu venho das terras nórdicas e Viking Power. Argo, aqui estou eu em nome do Pai Caolho. E Minar, o urso. Boa noite, galera! Eu sou Sérgio Luiz e estamos começando mais um RockCast. Depois dessa introdução aí, totalmente esquisita, né, cara? Nós estamos aqui para falar desse assunto aí mesmo, cara, que mexe com com a juventude, o RPG. A música no RPG, assim, né? Bem, vocês podem estranhar a ausência, novamente, do nosso querido amigo Van Guedes. É que nosso querido amigo Van Guedes, cara, ele teve que se afastar por um tempo do RockCast. Bem, se afastar em partes, ele não estará mais conosco aqui na gravação, mas ele ainda estará trabalhando junto conosco na divulgação, seja editando alguma coisa, enfim. Ele não estará aqui, estarei apenas eu e o meu amigo, correspondente japonês, Rafael Zero. Boa noite, amigo. Boa noite, exatamente. Ele não está aqui com a gente porque ele morreu e está esperando um curandeiro para reviver ele, que está difícil. Tá foda. Mas enquanto não achamos alguém, vamos eu e ele tocando bonde. É isso aí. Estamos aqui também, cara, do nosso lado, com a galera do grupo Dragões do Sol Negro, que são nossos especialistas aí, cara, em RPG, e vão nos ajudar hoje. Boa noite, galera. Tudo bom, cara? Opa, tudo bom? Beleza? Opa. Essa galera animada aí, Zé. Estamos aqui com Backyardigans, Smirnoff, Argo e Minar o Urso. Beleza. Vamos logo para nossa notícia, chega de blá blá blá. Vamos para nossas notícias, que é a mais importante. Smashing Pumpkins lançam nova música, Tear Garden by Kaleidoscope. Mike Portnoy anuncia a saída do Dream Theater. É isso mesmo, cara. O músico publicou essa mensagem na conta do Twitter. Eu acredito que os fãs aí devem estar tudo de luto. Ele escreveu as seguintes frases na sua conta no Twitter. Estou para escrever algo que eu nunca imaginei que faria. Após 25 anos, eu decidi deixar o Dream Theater, a banda que eu fundei, liderei e amei verdadeiramente por um quarto de século. Acredito que os fãs estão todos tristes aí. E é isso aí, cara. O cara não tá mais no Dream Theater. Fazer o quê, né? Após a tormenta, o sétimo álbum da banda Angra, chamado Aqua, será lançado. A repercussão dessa banda, que é conhecida não só no Brasil, como internacionalmente. Angra é muito bom, cara. Eu sempre vou dizer isso aqui. Começou nesta quarta-feira, dia 15, o processo de inscrição das bandas interessadas em participar da nova edição do Festival Rock Feminino. O evento, que vai ser realizado em março de 2011, em Rio Claro, no interior de São Paulo. É, cara, o festival é considerado o maior evento no país para abrir espaço para bandas formadas por garotas. Se você tem uma banda formada por garotas, é isso aí. Não, tem que ter pelo menos uma garota na formação, desculpa. Então, se você tem uma garota em sua banda, ou você é uma garota e tem uma banda, se inscreva no site www.rockfeminino.org. So, Bem, depois do nosso primeiro bloco de notícias, vamos voltar aqui a um assunto que interessa, cara, que é RPG e música. Eu tô aqui com galera do Dragões de Sol Negro. Minar, você que é o cara que comanda... Minar, desculpa. Você que é o cara que comanda esse grupo aí, cara, explica pra gente o que é o Dragões do Sol Negro. Cara, é o seguinte, velho. Esse negócio de comandar é meio complicado, que aqui a gente vai seguindo junto, essa que é a verdade, vamos todo mundo embalado. Cara, é verdade que a gente já jogava, todo mundo aqui já jogava. Pra economizar uma grana e não ter nada o que fazer na sexta-feira à noite, que a maioria aqui era casada, a gente resolveu começar a jogar. E assim tá até hoje. Todo mundo sem compromisso também, né? Não, na verdade, compromisso a gente tinha. Esse era o problema. Tinha. Agora o compromisso é RPG, né? E o blog de vocês, cara? Como que é o blog? O que que tem lá? O que a galera pode encontrar? Cara, o blog foi o seguinte, velho. O blog, a gente... Como a galera que jogava aqui é muito grande, o fluxo de gente é muito grande, a gente já teve mesa aqui de 32 pessoas. Nossa. Saca? E aí a galera fica, vem uma galera, depois troca, vem outra, saca? Assim. Aí a gente fez o blog pra quê? Pra informar a galera do que tava acontecendo nas aventuras, na campanha e tal. Foi virando isso aí que você tá vendo o blog nosso, cara. Aí começou a aparecer tivemos os novos parceiros, o pessoal que ajuda no blog. Aí foi surgindo novas ideias. Então hoje o blog tem histórias, tem contos, tem... RPG na escola, como funciona, como aplicar, esse tipo de coisa. Tem também a parte de ideias para aventuras, de cidades, de builds, de como construir um personagem, essas coisas, cara. É um blog de dicas, assim. Todo mundo, que eu creio, eu que já brincou na vida com os amigos lá, seja no Playground, então, já jogou RPG, cara. Todo mundo já brincou de polícia e ladrão e tal. O RPG que ele fez, ele botou umas regras para isso. Pra não virar aquela bagunça no final que não morri, não morri, morreu, não morri, morreu, não morri. Só isso, velho. O resto, a essência permanece a mesma, cara. E o nosso assunto é como as músicas podem influenciar num RPG. Rafael, você já usou alguma música, cara, pra ajudar você em um... E uma mesa de RPG? Já, cara. Na verdade, até interessante esse assunto, que eu tava há um tempo querendo falar dele, é que depois que a gente começou a jogar RPG, fazer as mesas com música, já não consegue jogar sem música, sabe? Já, o clima já é totalmente diferente, já se tornou um pouco dependente disso. Mas não só rock, sabe? Mas qualquer tipo de música. Às vezes botar um RPG medieval e botar a Enya pra tocar, faz um fundo maneiro, uma batalha, botar uma música mais agitada, sabe? Isso... Quando você não nunca fez, parece que não faz falta. Mas depois que você faz, você sente, percebe a diferença. Tanto que a gente não consegue jogar sem ter um computador do lado, sem ter um MP3 player pra gente conseguir rodar nossas músicas. E você, grande backyardigan, o Minar costuma usar, cara, músicas pra poder ilustrar a história de vocês? Ou nunca usou essa porcaria? Não faz diferença na sua vida? Ah, de vez em quando. O que a gente faz bastante é pra botar uma pressão na batalha, coloca uma música mais de batalha e tal. É de vez em quando, mas não, a gente não fica preso à música, não. E até porque, como a mesa é grande, muita gente falando, é muvuca mesmo, então fica meio complicado se colocar muita música alta ou... Chega uma hora que você não tá mais prestando atenção no que você tá fazendo. Quantos participantes tem na mesa de vocês, cara? Em média, uns 8 a 9, que é o número menor fixo que vem. Fixo é uns 8, 9. Mas, geralmente, vem mais pessoas. Quem costuma jogar mais com o guerreiro aí no grupo? Guerreiro, hoje, os moleque guerreiro aí não tão. Mas eu jogo um pouco de... Também como guerreiro, que eu gosto de jogar de clérigo. Funciona muito bem. Deixa eu passar, vou passar pro Argu aqui, que ele joga de guerreiro. Não, na verdade, voltando um pouco ao assunto, eu gostaria de perguntar se você estava falando de músicas inspiradas em RPG, ou que podem inspirar em RPG ao invés de só trilhas sonoras. Eu não sei se entendi bem o que vocês falaram aí. São as duas coisas, é realmente isso. Então, na verdade, é um dueto, cara. Isso. É que o RPG, eu não sei o que no caso... O que veio primeiro, né? Se as músicas foram do RPG ou se o RPG é usando músicas no RPG. Eu não sei o que veio primeiro, mas que no caso eu acho que música no RPG dá um clima bom. E daí as bandas provavelmente devem ter tirado essas ideias de fazerem músicas falando sobre RPG, sobre espadas e quests e esse tipo de coisa. Sim, como no caso de Rhapsody, de Blind Guardian e tal. Exatamente. Isso, Rhapsody, na verdade, as músicas deles, os álbuns, né? É uma aventura completa, né? As duas sagas, são duas sagas. É uma história contada. Aí no caso, a nossa questão inicial era pra saber se vocês utilizam músicas durante os RPGs, se vocês se embalam com músicas. Aí, e no caso, fazer o inverso depois, perguntar se vocês curtem essas músicas. Cara, a gente... Falam sobre... Assim, velho, a gente usava bastante aquela trilha sonora do Conan, tá? Que assim, funcionava bem legal. Aí depois usamos um pouco da trilha sonora do Senhor dos Anéis, mas aí a mesa ficou muito grande. Aí só agora, eventualmente, a gente usa. Nas batalhas tem a clássica do Moretinho, que ele sempre bota antes das batalhas. Saca, assim, que a... Era até, inclusive, era uma abertura de vocês aí. Aquela Ship to Boston, alguma coisa assim. Sei qual é. Mas você que joga como guerreiro, cara, isso ajuda você na hora da batalha? Você ouvir aqueles tambores, sei lá, inspira mais a jogar o dado com mais força, com mais vontade? Não, claro, cara, a música influencia, isso aí não tem dúvida. Com certeza influencia. Não, não que você vai tirar um acerto ou que você vai conseguir tirar um número mais baixo, mas... mas empolga, né, cara? Deixa a cena mais memorável. Dá um colorido, né, à mesa. E você, Smirnoff, tá quietinho aí, cara? Diz pra gente aí como é que a música influencia aí pra você, o RPG. Porra, velho. Sempre na hora que vai rolar aquela porrada clássica, sempre tem que soltar algum chavão, né, cara, de alguma música pra chamar pra porrada mesmo, pra quebrar todo mundo na mesa. Não importa se é NPC, se é player, o negócio é descer machadada, velho. Quando o jogo tá muito monótono, eu geralmente esquento a mesa. Realmente você bate em alguém só pra ficar tudo certo, né? O que importa é bater em alguém, velho. Pra aqueles que não sabem também, o RPG mexe muito com a imaginação, o jogo mais de imaginação. Por isso nós estamos tocando nesse quesito, né, da música, que ajuda a criar mais a imaginação. Eu penso, às vezes, cara, no exemplo de um livro. Quando eu tô lendo um livro, às vezes, não sei, fala que é um bar, eu escuto uma taverna. Digamos que já que estamos no quesito medieval, vamos lá. Que nós estamos... É. Tô lendo um livro medieval. O cara entrou na taverna e tal, ou num salão, eu escuto aquela musiquinha, ou se for num salão, um cancanzinho, tocando. E acho que no RPG é a mesma coisa. E se você tiver um radinho do lado que ajude a você ouvir aquilo... Eu acho que deve ser uma ferramenta pro mestre pra poder trazer os jogadores pra aventura muito grande, cara. É uma coisa que eu imagino que agora é que estamos todos sentados numa mesa de uma taverna conversando, vestidos a caráter com nossas armas encostadas na cadeira e bebendo talvez hidromel, não sei, o que for de gosto de cada um. Mas só que o mestre, ele desenvolvendo bem a descrição do cenário... Cada personagem dentro do. Cada player com seu personagem dentro do teu contexto, ele vai imaginar de formas diversas, né? E pode imaginar um bardo tocando música celta, pode imaginar um bardo tocando, sei lá, qualquer tipo de música, assim. Cara, e tem outra, velho. Hoje em dia com o celular, velho, a maioria do pessoal que joga de bardo aqui, ou de clérigo, alguma coisa, o cara tem a porra do tema dele no celular, velho. E toda vez que ele vai fazer alguma coisa que seja realmente emocionante, ele toca essa merda, velho. Independente de quem seja. Tá, sempre rola. Isso é normal. Não. Por isso até que nós cortamos o som ambiente. Que não precisa mais. Tá, que todo mundo acaba tocando o seu som. Do seu personagem. Seria a música tema do personagem. Era nesse quesito que eu ia entrar agora, cara. Quando as músicas atrapalham as aventuras. As músicas ajudam, mas se for demasiadas, elas podem acabar atrapalhando, né? Você que é o mestre, Minar, já explicou aí que atrapalha dessa forma, né? Mas chega a te dar um problema no decorrer da história? Não, cara, claro que não. É porque é que o nosso grupo também é um grupo bem atípico, cara. Porque a gente jogar mesmo, eu acho que a gente joga, se for contar a noite que a gente passa jogando, atravessa a noite jogando e tal, o tempo que a gente joga, dá uns 10, 20%, velho, de jogo. O resto a gente fica conversando e tal, aí joga um pouco, conversa mais um pouco, aí conta uma história, enfim. O nosso grupo é bem atípico, assim. Fica rindo um monte, escuta a música. Sempre tem alguém, cara, olha essa música que eu peguei e tal. E, então eu acho que, na verdade, se a gente fosse um grupo muito sério, eu acho que ia atrapalhar bastante. Mas no nosso grupo eu acho que só colabora, cara. Rafael Zero, mas conte aí, cara. Quando a música já atrapalhou, se já atrapalhou você em alguma aventura ou não? Já atrapalhou, como eu falei, né? Que a gente não consegue hoje em dia jogar, mas sem música. Ou ilustrando. Até porque nossas mesas são um tanto quanto menores a do pessoal ali. Mas... A do pessoal? Joguei uma vez com uma... Ali, à frente, lembra da mesa da taverna onde estamos? Uhum. Ali na frente. São eles, então. Então, a música atrapalhou a falta de música, porque a gente tava jogando uma cena que era muito tensa, o pessoal tava muito disperso, sabe? Então, se tivesse uma música ali dando aquela sensação, passando aquele momento, o pessoal talvez ficasse mais preso no que tava acontecendo. Mas o pessoal tava disperso, quis passar uma cena séria, o pessoal... Alguns entraram na cena, outros ficaram soltos e... avulsos e rolou aquela conversa paralela e acabou atrapalhando um pouco o que eu queria passar. Aconteceu, mas não da maneira como eu esperava. Aí, no caso, foi um processo da música não atrapalhar. Não foi a música que atrapalhou, foi a falta dela. Você é mestre, né, Rafael? Também? Sou. Né? Ah, sim. Vamos falar agora das bandas que podem ajudar na ambientação. Vamos citar alguns nomes e dar um tutorial para vocês. Se vocês jogam RPG e querem a música de alguma banda, nós vamos citar algumas. Tem alguma indicação aí para você, por favor? É, como eu falei, a aventura se passar na Idade Média, assim, colocar um Enya para uma visualização geral de ambiente e tudo mais, é interessante. Enya é bom quando você, para ambientar a aventura, se você jogar magia sono, você coloca Enya. Daí vai fazer um efeito. É verdade, cara. Não, você imagina jogando de madrugada com Enya de fundo. Deve ser... Não que a Enya seja ruim, é muito bom. Mas de madrugada, tu já tá ali naquele sono. Bota a Enya, pô, cara. Eu vou dormir. Mas eu tô falando no caso de botar uma ambientação geral. Assim, um lugar e botar aquela música pra você visualizar um lugar amplo. Também eu gosto de botar Black Horse Night, pra umas músicas mais de cidade... De caminhada, de umas jornadas mais curtas, com pouca conversa, com o tempo passando. E acho que principalmente isso, outras músicas eu vejo na hora, assim, eu pego baixo alguns hostes e monto na hora. E vocês, rapazes dos Dragões do Sol Negro, qual que vocês indicam aí? Smirnoff, por favor, nos indica uma banda pra poder botar de fundo em uma aventura. Porra, velho. Arcona. Arcona. Ah, sim. Cara, essa eu gostaria bastante de jogar um dia, que é Battle, na época mais Viking Metal da banda, saca? Os caras mandaram muito bem naquele álbum Showers in Flames. Eles contam histórias ao longo da música, assim, e acabam inspirando, assim, né? Não é só um som pesadão, gritado, do metal, do black metal antigo deles, né? Mas um som... A parte erudita, assim, do som deles, né? Antes da morte do Corton. Qual a banda que eu não ouvi, cara? Bathory. Ah, sim. Desculpa, não tinha escutado. Minar, tem alguma banda aí pra nos indicar? Cara, tem vários, assim. Eu acho, por exemplo, se você pegar aí Led Zeppelin, tem boas músicas. Tá? Assim, Frank Zappa tem outras. Mas eu prefiro usar as músicas ao contrário, não pra funcionar de trilha sonora. Porque trilha sonora, eu acho que se pegar uma trilha sonora do Conan, do Oenia mesmo, que apesar do pessoal do querer me batendo aqui, mas, sabe, eu acho que funciona. Mas, por exemplo, pegar lá, sei lá, Pantera, pegar Cowboys from Hell do Pantera. Pô, velho, é uma puta de uma aventura, velho. Tá? Pô, você pegar ela pra entender e tal, desenvolver e jogar com a galera, eu acho uma puta de uma ideia de uma aventura. E tem várias outras que acho que funcionam legal. Backyardigans, tem alguma diferente aí também pra nos indicar, Backyardigans? A abertura de Backyardigans. É. Ah, eu sempre coloco uma de abertura, mas em geral, cara, eu sou do mato, velho. Eu sou mais caipira aqui. Então, eu não sou muito... Chitãozinho e Chororó. É. Hã? Chitãozinho e Chororó. Leandro então. E Leonardo. Não, não, aí pegou mó de viola, não sertanejo calça apertada, não. Então, aí... Chapéu de couro. Mas eu sempre tenho personagem... Meus personagens, todos eles têm. Tocam algum instrumento, alguma coisa. Às vezes eu trago a flauta de boca aí pra tocar a introdução de a música. Mas é. Mas assim, eu não tenho a trilha sonora. Tinha uma lá, mas eu nem sei o nome, cara, pra você ter uma ideia. Deixa eu ver se os moleques acham. É o Ship to Boston lá, como é que era o nome da banda? Eu não sei. É, que tocou num filme, eu gostei e peguei e coloquei no celular, mas nada de. Assim, fixo. Eu indico Rhapsody, todos os CDs, eu acho que são totalmente, e a trilha sonora do Ben-Hur. Eu não sei se vocês já ouviram o primeiro Ben-Hur, aquele bem antigão mesmo. Mas ele... Caramba! Pô, cara, é excelente. Do Dr. Divago também, eu acho que é o nome do filme. Também é bom pra poder ambientar, a gente já usou aí uma ou duas vezes e ficou legal. Bem, eu vou pedir pra vocês contarem algumas histórias, mas antes vamos para os tweets. Vamos começar primeiro, cara. A Jack Tequila pergunta aí pra galera. Pra vocês, dos dragões, qual o melhor RPG na opinião de vocês? Cara, na minha opinião, aquele que a galera consegue se divertir independente do jogo, tudo. O negócio é diversão, não é só rolar dado. É pra ser mais específico, tem que citar alguma empresa, alguma coisa? Não, não, não, é o modo que você quiser. Se você acha. Ah, eu tenho bastante facilidade com os modelos AD&D. AD&D, D20. Mas eu concordo com o Smirnoff disse, cara. Eu acho que o melhor sistema, a melhor aventura é aquela que tá todo mundo se divertindo. Não interessa se tá jogando com cartinha ou se tá jogando com dado. Olha, eu prefiro o D&D porque é o que eu tenho mais facilidade de entender, eu já peguei a mecânica e é mais fácil de roubar no mestre também. Era isso que eu ia falar, cara, não tem problema o sistema que você joga, velho. Mas lembra, é só um jogo, ponto, acabou o jogo, você não precisa... Ó, não precisa ir pro shopping de capa preta, sobretudo, e andar ofuscado, fazendo símbolo de... Cara, a gente já viu um maluco assim, cara. Isso aí deve ter problema. Cara, olha só, eu vou contar uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar, cara. Teve um amigo nosso, eu não vou citar o nome da criatura aqui, mas ele falou pra uma menina, cara, que ele era vampiro e ele acreditava nisso. Mas o pior, cara, é que ele pegou essa menina com a promessa de que transformaria ela em vampiro caso acontecesse algo, entenderam? Ó, um brother meu falou pra mim, né? Quando ele foi se apresentar, falou: sabia que eu gosto de RPG? Ele não pegou. O Flávio Cobain pergunta pra gente aqui, cara, como seria jogar Merp ouvindo Funk do Anel? Porra, essa? O que é Merp? Ô, velho, a gente nunca escutou essa porra de Funk do Anel, velho. Ó. Alô, ponte do Condado. Comunidade do Xaré. Se liga na versão estendida da montagem do Anel. MC Gandalfo, só tua cadão. DJ Bombadil, o número 2 do Brasil. Tem que ser humilde, né, mano? Gandalf, my old friend, this will be a night I like to remember. Descendo meu caminho para o baile do condado. de monstro, igual você ainda não viu. Funk do Anel, essas merdas. Eu acho que é possível, cara. Você teve um amigo que falava que tinha uma armadura do Cavaleiro do Zodíaco, velho. É verdade, né, cara? Tudo é possível depois do Anel, segurado. Até que rola algumas coisas interessantes. Eu tinha um personagem meu, que ele era ladrão, e eu coloquei o nome dele de Beto Barbosa, cara. Na hora que ele ia dar um sneak attack, ele cantava Adocica, meu amor. Dava e dançava lambada ainda. E depois o cara quer pegar uma mulher falando que joga RPG, né? Não tem como. Depois dessa... Esse foi um amigo do Moreto. Como é que é, amigo? A gente teve uma aventura mestrada pelo Van Guedes. O Van Guedes é o nosso mestre oficial aqui, né? Que tinha um assassino que... A aventura era pra ser zoeira mesmo. Mas o assassino, toda vez que ele matava, ele espalhava bolinhas de gudes na cena do crime. E ele tinha... Ele fazia um sinal... Com... Ele usava aquela luva da Brahma, daquela número 1 da Brahma, lembra? Antigo? E toda vez que ele aparecia, a trilha sonora era a música do NX Zero, cara. Cara, era ridículo, mano. Toda vez que ele aparecia, a gente ficava cantando. Entre as asas. Que coisa ridícula, cara. Puta que pariu. Ô, velho. Qual que é o nome do mestre de vocês, velho? Van Guedes. Cara. Isso é nome de drag queen, velho. Eu concordo plenamente, cara. Ô, velho, então uma vez a gente tava indo pro na aventura, indo pra outro lugar, tava cansado de andar, era feiticeiro, meu personagem. Eu transformei o maluco no gato guerreiro, dominei a mente dele e fui de gato guerreiro, cara. O cara saiu da mesa, só isso. Ficou puto. Esse mesmo cara, eu matei ele com um Ranger. Eu tinha um cachorro de montaria que era o Shiloh, cara. Porra, era um cachorro. Sabe aqueles filmes de sessão da tarde? Se divertiu, menos o cara que morreu, né? Mas... É verdade. Alguém tem que sofrer pros outros rirem, né? É, exato. Mas funciona bem. Por falar em personagens zoados, tem um amigo meu que toda vez que a gente vai jogar ID, ele fala assim: pô, eu queria tanto comprar um chinês. Eu falo, pra que chinês? Pô, pra carregar minhas malas, cara, que eu tô pra ficar com peso extra. Foda. Ele normalmente joga de Halfling, não pode carregar muita coisa. Contratar um chinês é foda. É, eu tô querendo mas... um chinês. Teve aventura que a gente jogou também, que um dos nossos amigos, né, tinha uma esposa, cara. Só que o personagem, ele era infernal, com a esposa e o cachorro dele. Nossa, que saco, cara. Ele era apegado, mas era um inferno, aquela coisa que tava chateando todos os outros jogadores. Então a gente fez um plano... Sempre tem um cara forçadão, né? Não tem, já. Sempre tem, cara. A gente fez um plano meio malicioso por trás dele, né? A gente inventou uma história lá de que a esposa dele tava fazendo parte de alguma... Era uma aventura meio futurística, então a gente tinha nave e tudo mais. Porque ela tava infiltrada no outro grupo. Então a gente tava subindo, né? Com um avião, nave, não lembro. E enquanto a gente tava subindo, ele tava dando tchau pra esposa dele lá embaixo. Um dos jogadores foi lá, acionou o raio laser... E desintegrou a mulher, cara. Ele ficou sem falar com a gente durante, acho que, sei lá, uma semana. Puto, cara, que ele tava vidrado naquilo. Cara, foi muito hilário, cara, ver o cara com lágrimas nos olhos por causa de um personagem. É, numa aventura qualquer lá, dois players, eles... Mas então, um deles era paladino e o outro era ranger, se eu não me engano. Aí o Ranger tinha levado um dano, daí ele começava a gritar pro outro, né? Me cura, seu filho da puta, me cura! Olha aqui, tô com 4 PV, me cura, caralho, não sei o que, ele tacou um dado no cara, né? Puta! Aí o cara não curou, começou a fingir que não escutou, ele pegou e tacou um lápis na cabeça dele, assim. Porra. Aí, todo mundo levantou, começou, né, a borbulho aqui. Deixa disso. Daí o cara que intimou, né, peidou pra trás, claro. Colocou a mão pra frente, assim, estendida e... É, olhou pra trás assim e falou: para o seu próprio bem, você pare. Depois que tinha atacado o dado, depois que tinha atacado o lápis. A coisa mais calma do mundo. Imagina a galera que aconteceu. Ô, velho, depois do pro seu próprio bem você pare, o cara parou, velho. Você bota fé. Desmoralizou totalmente o maluco, né? Acabou. Até hoje, isso tem uns 3 anos, a gente fala pro seu próprio bem, você pare. Tem que falar. Velho, teve uma vez mais tosca ainda, velho. Eu jogando o meu personagem, o Smirnoff, tava mais o Ceronte, que era um troll, e um gnomo, velho. E tinha um elfo arqueiro igual o Legolas, velho. Aí o cara, era aquele cara que era o peida pra trás, né, cara? A gente ia fazer as paradas... E o troll, detalhe, o troll era cozinheiro, velho. E era especialista em fazer orelha de elfo, velho. Aí o cara, o personagem do elfo, não quero mais andar no grupo, né, cara? Aí ele tava andando assim, de costas pra gente. Aí eu peguei a bolinha de fazer malabares do gnomo, velho. Arremessei na cabeça do elfo, tirei 20-20 no dado, velho. Caraca! Aí, velho, deu os incríveis danos, 1. Aí pegou, aí ele vira pra trás, vê a bolinha no chão, ele pega, saca o arco, velho, dá um tiro, dá uma flechada no gnomo, velho. Aí o troll partiu pra cima, arrebentou o cara na porrada, aí o cara começou a chorar na mesa, né, velho. Aí o Minar ficou puto, velho, e falou: tá bom, seu chorão, rola um D20. O cara rolou o D20, o cara tirou 19. Ó, é o teu personagem mais 19 igual o teu. Você vai manipular 20 personagens pra pegar os 3, então. Pra você parar de ser chorão. Aí, cara... O Minar ainda falou: ó, monta a tua estratégia aí que você vai pegar os caras na porrada, então. Aí o cara foi dividindo em grupo de 6, tal, tal. Cara, e eram os arqueiros mais fodidos que tinha, cara. Aí o cara inventou de vir na espada, velho, em vez de vir no arco. Putz. O que aconteceu? Morreu os 20 elfos, velho. É, 20... Não, era 19 mais o dele, né? Então morreu os 20. O que o troll fez, velho? Cortou todas as orelhas dos elfos, cara, e fez um colar de orelha e andava com aquele colar tudo... Estilo soldado universal, cara. Né? É, cara. E depois, aí, numa outra aventura, ele encontrou um druida, cara, que era outro player da mesa. Aí ele, só pra sacanear o cara, fez lá um preparado dele, um cozido dele, de orelha de elfo. Deu pro cara comer, velho. O druida virou canibal, velho. É, por falar de personagem também, assim, lembrei de outro agora. De um amigo meu, cara, que o personagem dele é inspirado... Ele é inspirado no Hald dos Seus Anéis, só como se ele fosse um personagem jovem. Na verdade, é uma mistura de um elfo dos Seus Anéis com o Jack Sparrow, o personagem dele. E é perfeita, essa descrição é perfeita. Só que o Jack Sparrow não existia na época que ele criou o personagem. Já tem uns 5 anos isso. Então, quando o Jack Sparrow apareceu, teve uns Piratas do Caribe, o cara falou: porra, se ele fosse elfo, seria o meu personagem. Então, dali em diante, ele se tornou... Toda a visão que tinha daquele elfo se tornou um pirata com orelhas pontudas e loiro, porque de resto era o Jack Sparrow, porque ele falava com 3 jeitos de mão, ele cumprimentava as pessoas daquele jeito, ele tinha aquela um pouco de arrogância. Então, uma coisa muito interessante que aconteceu na mesa foi isso, que a gente, de um personagem que a gente imaginava de um jeito, e apareceu o Jack Sparrow para ilustrar aquele personagem. We'll be right back. Bem, então vamos começar agora com a nossa roda punk. Como temos muitos convidados hoje, nós vamos jogar o dado e escolher na sorte um dos integrantes dos Dragões do Sol Negro para poder ser, sei lá, espancado na nossa roda. Então vamos lá. Então jogando o dado, quem vai participar da roda punk é o jogado na nossa roda punk, Backyardigans. Vamos ver se você concorda comigo primeiramente. Você acha que o ogro mais forte de todos é o Shrek? Claro. Para salvar o mundo, vocês precisam de uma criatura, que é o cachorro de vocês, em sua aventura, óbvio, né? O cachorro de vocês se chama na bunda. Mas se ele morresse afogado, vocês enterrariam na bunda ou deixariam na bunda? Colocaria na bunda, né? colocaria é a parte ativa da situação, então não interessa quem come quem dá, velho. Tá fazendo o mesmo sexo, não dá. É, tem esse ponto de vista. Se você tá tomando banho no vestiário masculino, com um monte de homem lá assim, e o sabonete cai no chão, isso gera um ataque de oportunidade? Cara, você já pensou nessa situação? Ele só pensa nisso, meu amigo. Credo? Não tá saindo de nada, cara. Olha, cara, aqui mais pro sul a gente não faz essas coisas, não. Isso que não, eu chamo de contragolpe. É, tá vendo? Ei, rola a descrição aí da cena. Vamos gerar sua interpretação. Você tá se banhando. Você toma banho com homem? Eu tomo com água, né, cara? Água, sabão. De vez em quando rola um shampoo, né? Caramba. Qual a porcentagem de sucesso para um jogador de RPG conquistar uma garota? Se falar, é um crítico. Afogado, então fudeu, cara. RPG não combina com mulher gata, velho. Verdade. Tá certo. Não, tem umas gata, mas você não conhece elas. É. Tá certo, então. Então, sobrevivendo e contra-atacando em nossa roda punk, o Backyardigans aí se saiu muito bem. Eu quero agradecer aqui a equipe do Dragões do Sol Negro. Muito obrigado pela participação de vocês. E queria que vocês deixassem um contato. Temos o blog, que é dragõesdossolnegro.blogspot.com. E tem nosso e-mail, cara, casadosdragões@gmail.com. Aí temos Twitter e tudo essa merdaiada toda. Twitter, Facebook, Sblubbook, enfim. Orkut, Sgut, tem todos esses. ICQ. ICQ, maluco. Acho que minha avó usava a internet quando saiu esse ICQ. Muito obrigado, galera. Uma boa noite. Gostei do papo com vocês. Espero que vocês voltem aqui pra gente conversar mais, que esse assunto rende mesmo. Muito obrigado pra vocês, por todo mundo aí. Obrigado pela paciência. Pô, a gente Eu também quero agradecer, cara. Não tem problema. Não, eu também quero agradecer a vocês, menos ao Backyardigan, que vai ter volta. Espere, vai ter a vingança, cara, de Rafael Zé. Se prepara que eu sou clérigo. Deus tá do meu lado, velho. Eu vou dar uma voltinha por aí, fazer um grind, upar um pouquinho, depois eu volto pra te bater, pode deixar. Cara, isso é coisa de MMO, Rafael Zero. Não estamos falando de MMO. Cara, então... obrigado aí vocês abrirem a oportunidade pra gente estar falando aí, esse monte de caralhado de besteira que a gente falou. É, essa abertura de vocês realmente ficou muito marcado pra nós. Foi muito prazeroso. Não, tranquilo, Sérgio, sempre que você precisar, só pedir que o Sérgio tá aí abrindo pra todo mundo mesmo.